noite, este é Deus. Como a vida é formada, quando ele compura, seu coração é pessoas com mentiras mentais. Visões, perdão, frustrações, este é Deus. Como a vida é formada, quando ele compura, seu coração é pessoas com mentiras mentais. Yeah.